Tem a velocidade até mais próxima para aproximação, registrado com a torre da guarda com prioridade para pouso, para ver se agilizamos essa aproximação, senão será desconsiderada essa aproximação devido à aeronave prioridade, ok? Ok, tá bom, na cidade, gente, 908. Bom dia. Salvador, muito bom dia. Eu passarei do 2227, se assim tiver informação hotel, faz história da conquista. Passarei 2227, hotel correto, pronto, cópia. Diga, senhor. Autorizado. Salvador, vitória da conquista, rota direta, eu de voo 180, saída Arbor, após direto. Decola pistão 90, primeira curva direita. Transponder 5505 e o controle Salvador 120, decimal 8. Bom. 80, saída Arbor, após direto, decola da 10, com curva direita. 5505, libera em 120, decimal 8, passageiro 2227, passarei. Flash, então, passageiro 2227. Preparado. Tchau, Felipe Cabo, bom dia também. Salvador, eu tenho 5384 com a informação, hotel, bom dia. 5384, bom dia, hotel confere, pronto, cópia. Pronto para cópia. Salvador, Maceió, via New Devo 190, saída Puca, transição Caju, decolada 10, primeira curva esquerda. Transponder 5507, e o controle Salvador 120, decimal 8. E 14, pode para baixo, observado, 90. São Caju, decola da 10, primeira curva à esquerda, transponda 5507, depois controle 120, decimal 8. 384. Correto, pode para um tipo 5384. Está pronto para estacionamento. 384. And this 654-2000. We're clear, final approach, runway 10. Yeah, for approach, runway 1. And this 654. Autorizado, 150 com 612, 1014. E para 1014, boa, 908. 654, contact now tower 118 decimal 95. Tower 118 decimal 95 and 654, thank you. Bye. Tower, good morning, this is Andes 654, establish ILS runway 10, down and locked. Andes 654, continue your approach, expect runway vacated windy 150 degrees, 7 knots. Continue approach, Andes 654. Nove aos dois meios. Dois a nove. Andy 654, clear to land runway 10 in 140 degrees, 7 knots. Clear to land 10 and 654. Gol 9034, bom dia. Isso da via chegada da Mária até 2000, a guarda elétrica de Ray. Ajuste 9094 e acione o modo adente. Pushback, acionamento, trip 5, 384 no pátio 3, boa tarde. Dia. Trip 5, 5384, eles acham táxi. Autorizado, chamarei táxi. Ground under 654. Under 644, your taxi via Alpha Juliet, gate number 11. Juliet, gate 11, under 654. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4213, com informação, hotel. 4213, hotel, confere, pronto, cópia. Afirma, prosseguir. Autorizado, Salvador, Recife, via Brusque 58, eu de voo 350. Sai da Pulca, transição Caju, decolada 10, primeira curva esquerda. Transponder 5512. E o controle Salvador, 120.8. Autorizado Recife nível 350 via Uprivisco 58. Saída Pulsa, transição Caju. Após decolagem, soma 0 com curva pela esquerda, 552 transponder, controle 20.8. 4213. Negativo, 5512, chama para o pushback acionamento azul 4213. Gente, 4213. Chané 6225, acende a identificação, desça e mantém a altitude 3000 na chegada da Bonfis, descendo via, ajuste 10 na 4, aguarde LS 5 sobre. Até 3000, Chané 6225 na chegada da Bonfis. Pronto para o táxi com 21 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Confirmando, 22 a bordo, alterna Salvador. 22 a bordo? Afirmativo, 22 a bordo. Gente, autorizado táxi, aponte para ingresso no pátio principal, 35384. Vai reportar para ingresso no principal, 5384. Ingresso no principal, 5384. Autorizado, parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajustando 1014, 5384. Até o ponto de espera da 10, chamará torre 118-94, 5384. 11895. 118-95, 5384. Pronto, no ponto de espera da 10. 5384, linha de cola, 150 graus, 8 voz, 1014. A linha de cola, 5384. Estou na escuta de Salvador, agora chuva leve no aeródromo, 1.200 pés de teto e 7.000 de visibilidade. Sempre, igual 9034. É doido. Quatro aos 38, 1208, boa viagem. Chara 120, decimal 8, 5384. Sura de Salvador, trip 5384. Trip 5384, contato, suba e mantenha nível 190. Vai subir e manter 190, 5384. O 9034 autorizado, final LS. Autorizado, final LS, voo 9034. Canem 6225, descendo até 3000. Brasil, Canem para o pushback acionamento passaria do 2227, parte 3. Autorizado passaria 2227, após táxi. Reportará o 2227. Chegou 9034. Chama agora a torre, 118, decimal 95. 95, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, eu vou 9034, a milha e meia pro Interscare estabilizado em LS. Bom dia, 9034, reporte baixado e checado, 1014. Baixado e checado, gol 9034. Salvador, 2227, passarido para o táxi, 45 a bordo, 6 horas mais 50 minutos, retorno a Salvador. Ok. Autorizado, 1170, 15 nós, fica atento ao vento, variando de 15 a 23 nós. O ajuste 1014 tem pouso autorizado. Autorizado, pouso 1014, gol 9034. 6265. Chamando na torre, 118, decimal 95. Oxanema 225. 1895, obrigado. Estimativo, 118, decimal 95, boa noite. Bom, bom pulso. Obrigado, Oxanema 225. Então, 2227, bom dia. Bom dia, 2227, mantenha um ponto de espera. Torre Chané 6225, 3 do Cidero, só escuta. 6225, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Tem pista, 1 minuto. Uma olhada. 6225. Aos 46, direita 1219. Direita 219, 9034. Passou externo, baixou e travou ou Chané 6225. Continua, aguarda, está livre, 6225. 2225. Ô, torre, o gol 9034, reporta aqui na curta final. Já está meio restrito devido à chuva moderada. Gente. Alô, Salvador, bom dia, gol 9034, livrou na circuito. Canal 034, Alfa Juliette, autorizado, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, 9034. Qualquer forma, o Snob estava prosseguindo a aproximação perdida. É 225, 120 com 12 pelo autorizado. Meu Deus. É 227, 227, né, Alemão? Alemão, 2227, passarelo. Tipo 5384. Prossiga. Após Roma, pode voar Maceió? Centro Recife na frequência 12685, alternativa 2545 para a solicitação de sua rota. 2085, 2545, obrigado, bom dia. Aguarde Electric X-Ray, pista no zero, informa o teto de 1200 e visibilidade de 7000 metros com chuva leve no momento. 362-25 livrando na Foxtrot. 325 Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, 6225. Decolagem atualizada no 20 graus, 15 nós. Iniciando 227. Salvador, azul 4213, está na 8 para puxa estacionamento. 4213, precisar pushback, chama um táxi. Precisar pushback, azul 4213. Romeu, Golf, pronto, cópia. Cuidado, Salvador para Serra, Delta, Charlie, Austin. Plano Yankee, inicialmente 220, pode modificar, prossegue para. No 085. Aerovia Whisky 1, Confins, pós Whisky 13, Combo, pós Whisky 57, Sorocaba, onde modifica para o 085 e prossegue visar o destino. Saída Coral, decola da 17, primeira curva direita. Transponder 5521 e o controle Salvador 120 decimal 8. Tenha 3000 inicialmente, passaria 2224. 3000 inicialmente, 2224, passarela. O 922 desse mantém a altitude de 4000 inicialmente. Inicialmente 4000, o 922. Obrigado, para esse momento, táxi ecológico, a torre agora 1895, ajustando 1014, Romeu, Golf. Azul 4039, formação em curso agora é a Juliette, pronto para cópia. Autorizado Salvador, Campinas, via Brasilu 16, de voo 340. Saída da AEL, Leda, pós Leda, direto Bridge, onde intercepta a aerovia e sai conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponde 5527 e o controle Salvador 120 decimal 8. Correto, azul 4039, tome ciência da Juliette, chame pronto no 09. Título 297, acende identificação, voa Ponte, aguarde LS X-Ray, pista 90. Após Ponte, irá prosseguir na chegada. A Ponte é chuva leve no momento, teto de 1.200 com 7.000 de visibilidade. Controladora 14.3, está com 1, 2, aguarde 3 horas de sincronia, alternando Natal, cidade. 118 a bordo, confere. 118. Estimativo, autorizado táxi de Apache, principal Indian, ponto de espera, torre 1895, ajustando 1014, azul 4213. É, em cima 094, autorizado táxi de Apache, Indian, ponto de espera da 0, ponto de espera 4213. Faria 2227, mantenha 3.000 avanços para subir o tráfego posição 12 horas, 14 milhas, como Nordeste, cruzando nível 075 e descida para 4.000. Boeing 727-800 da Gol. Paciente, mantém 3.000 na sua escuta, tem a mesma pilotada no sequer, senhora, muito obrigado. Coronado 922, tráfego posição 12 horas, 11 milhas, rumo Oeste. É um AT-72, mantendo 3.000 para a evitar sua aeronave, aguarde cruzamento, atinge e mantém 4.000, voo no 922. 922 está sendo o tráfego, atinge mantendo, ao atingir vai manter 4.000, 922. Pode, bom dia, voo 9032. Voo 9032, bom dia. Desce e mantém a altitude de 3.000 na chegada à Mari, descendo via, ajuste 9014, aguarde LS X-Ray. Chuva leve no momento, teto de 1.200, visibilidade de 7.000 metros. Voo 9032. Coronado 22, desse mantém 2.000, tráfego superado, autorizado final ILS. 2.000, autorizado final ILS, voo na 2, voo na 922. Passaria 2227, sub mantém nível 180. Voo na 80, 2227. Qual a proa ideal agora para a conquista, ou passaria 2227? Essa que está mantendo agora, senhora, 254. 20 graus, 15 nós. A linha e decola 10, 242. 180, voo direto, destino agora, 2224, passarela. Tené 6312, bom dia, desse mantém 4.000, acende a identificação na chegada Mari, aguarde LS X-Ray, ajuste no 014. Teto de 1.200 com 7.000 de visibilidade com chuva leve na aeródromo. Nós temos informações, descida até 4.000, mais 190, mais 290, mais 290. Foram 922, autorizado final, LS. Autorizado, sinal LS, 928. Muito bom dia, Oxenar 6225. Consiga 6225. Seria a saída prevista, por gentileza, para Brasília? Ah, bora, Léo. Grado. Paulo Salvador, bom dia, Gol 9035, cliente da Juliette, autorização para cumprir. Paulo 035, informação Juliette, ajuste 1014, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Confins, via Pesulu 16, nível de voo 360. Pega da El, Leda, pós-Leda, direto, bridge, onde intercepta aerovia, após sair conforme a rota. Decola da pista 190, primeira curva direita. Transponder 5532 e o controle Salvador 120.8. Está autorizado com nível de voo 360, conforme nosso plano de voo, que é Upper Zulu 10 até Brise e Upper Zulu 16. Decola da 10 com curva à direita, saída da El, Leta e daí voa Brise. O código transponder é o 5532, o controle Salvador em 120, decimal 8, gol 9035. Correto, 9035, chame táxi. Cliente 9035. Hoje eu chamo pushback táxi, Kigo 9035. Cliente 9035. 102.000, autorizado final LS. 102.000, final LS, gol 9035. Boa, gol 922, está estabilizado em LS. 922, reporte baixado checado. Vai reportar. Autorizado direto Duna, em Duna completo final LS, 9032. 9032. Cinco 2 1 7, vou direto pelo. Direto pelo 5 2 1 7, obrigado. Passando externo, baixou e travou. Voo 922. 922, pouso autorizado, 920 graus, 12 nós. Livre pouso, PC10, voo 922. Ponto ideal de descida 5217. Isso, mantém a altitude de 4000. Cristiano Taxi. Pois é, chamo para o táxi, aqui 4039. Vista e mantenha a altitude de 5 mil na chegada ponta, guarde alerta X-Ray, ajuste no 0 no 4. Vamos teto de 1.200, visibilidade de 7 mil metros com chuva leve. Direito, 1219. Direita, 121, decimal 9, bom dia. Sou Salvador, gol no 922, livrando o Cristo. Cuidado, Alfa, repórter da Juliette, gol 922. E Alfa, repórter da Juliette, 922. Estarei 2227, chama Recife agora, frequência 288. 288, obrigado, bom domingo, 2227, bom salário. Domingo, boa viagem. Alô, Sané 622. Por gentileza, seria provável de saída pela Pizulu 17? Ah, bora, Leco. Obrigado. Então, 3663, desse mantenha 6 mil na chegada ponta, guarde LS X-Ray, ajuste 1-0, 1-4. O teto é de 1.200, visibilidade 7 mil metros, com chuva leve no momento. 1-9-0-1-4-3. Azul 4213, chame Recife agora, frequência 126, decimal 85. 385, obrigado, também trabalho de 4213. É. Na 6312, desse mantém 2000 autorizado final LS. 2000 autorizado final LS, eu chamei a 6312. Azul 4039, para o táxi. Passam 4 horas e 40 de autonomia, 115 após a terra no verão. Já táxi a parte, Índia, ponto de espera, piso no zero, tô 1895, ajustando 1014, azul 4039. Cliente, parte Índia, tô 1895, 4, 0, 0. Essa é Juliette, gol 922. Juliette, portão 5, agilizando, gol 922. Juliette, portão 5, cliente. Temos torre, 1-1-8, decimal 95. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. 9032. E 9032, reporte baixado checado. Valeu. apoio 605, posição oficiante de direito, ok? Ciente. Reposte quando tiver condições de voar no rumo de bom. Reposte. Oh, 9032, baixou, chegou. Pouso autorizado, 150 graus, 89. Tá, pode. De 5 graus em cima. Sente, autoridade de veio, 35217. Reposte quando tiver condições de voar no rumo de pelo. Tomara 352. Nível de voo 360, pega da El Leda, pode Leda direto, bridge, onde intercepta da aerovia e sai conforme a rota, BHZ, Trive, direto Poços de Caldas. Decola da 10, curvando à direita, 5540, é o transponder e o controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, 360, que é o prefeito 16, Adael, Adael, Leda, Príncipe. Recepta, prefeito 16, BHZ, Recife, Ponto. Toda direita, ponto de colagem, 540, transponde 208, o controle está 3149. Correio Champão, está 3149. Direito 219. Direito 219. A 312 interceptando o LS X-Ray, está com 9. Palestina LS, torre 118, decimal 95, Oxanem 6312. 595, boa, Oxanem 6312. Pronto. Trip 5217, decimal tem 2000. Em Duna, tem condições de completar o final do procedimento? 2000, afirmo. A gente pode estabilizar então no localizador, completando o final do procedimento, TRIP 5217. Gente, vamos mandar TRIP 5217. Gol no 605, desse mantém 3000. 3.605. Tá, 3663, desse mantém 4000. 3663. Autorizada, 15 graus, 59. 5217, inicie redução para aproximação. Recebe aproximação, 5217. CNM 302, passando externo, baixa de travado. É 312, 150 graus, 5 nós, pouso autorizado, pista no zero, 1014, pista molhada. Gente, 1014, pista molhada, livre pouso, CNM 302. Controle no 208, boa viagem. 208, obrigado. Controle é o Azul 4039. Azul 4039, contato, submantém nível 340. 340. Cinco, dois, um, sete, complete final, ILS, chame torre, 118, decimal 95. Então, cinco, obrigado, 5217. Torre Salvador, muito bom dia, trip 5217. 5217, continue a aproximação, aguarda pista livre. 5217. Livre descer para 2000, informe a pro que está voando no momento. 605, pro de dona. Gente, Induna autorizado interceptar e completar o sinal LS, igual no 605.